rapidinho pra galera. Daqui a pouquinho a gente começa a gravar o CD na nossa Chapolin hoje. A segunda parte aqui no Labinho Goteiro, meu irmão. O rei da diversão, tira a gatilha. Devagar, galera do Paixandu. Cadê a galera do Clube do Remo? Bora liberar, Ivan. Bora liberar, Ivan. Bora. Meu parceiro Jacaré também já com a gente, é o Juru. Você conhece o seu babá? Então vá, vá. Você conhece o seu babá? O médio, o Neto, tinha tudo com o médio, tá só no médio agora. Dá um grau no médio. Aqui é a Mega Chapolin. Agora eu vou cantar o brega do Pará para o DJ de Coraci. Homenagear gatinhas e gatões. Começa o rebolado que o DJ de Coraci responde o caqueado. Já subi da Maraty. Tem Lobby e Nenê, do Bossete Bala. Bebetinho do Sonho Ideal. Tem Moza e Tinto, do Sou Cruzeirão. DJ Júnior e Alisson no Trisom. DJ José e Guilherme comandando o Marcos Som. Fabrício do Imperial. DJ Nick no Falcão, agita mais legal. Venha pra festa do DJ de Coraci. A melhor festa pra você curtir. Gatinhas e gatões, começa o rebolado. Que o DJ de Coraci responde o caqueado. Michael Santos do Tututu, Michael Son, Michael Son, Neco e Pitora, o Son Mini Vega, DJ Carlos do Tututu, Tony Son. E aí, como é que é, Alteiro? Tutu Falmego, DJ Aldo do Son, do Pinético, Robson Danço, Lua, Tony Son, Jota Melo, Bebendo Jogação, DJ Mauro, Bebendo, Jota Melo, Lideção. Se ligando e aquecendo. Essa é a cervejada nas carretinhas aqui no Labinho do Oteiro. Depois do Fox e Safadão, a nossa Chapolin chega e vai tocando assim pra você. Dá-lhe, Ivan, pra cima, meu irmão. DJ Ivan Master. Chopitel lá no Tapanã. Lá do setor do Master, meu irmão. Tu é doido, é? De mãozinha atada e não se incomoda, não. Não sabe que o marido, quando está nervoso, só filma a transformação. Chora, tem nas pernas, tem nos braços, dá por cima, ele gagueja de montão. E descobriu a traição. Barão Julapinha do Outeiro. Vamos botar pra cima, nossa Chapolin, meu irmão. Gatinha, você gosta mais de Red Label ou mais? Gatinha, você gosta mais de Red Label. E aí, como é que é? Pra mim tanto faz, o Led Label. Um abraço muito carinho também, galera lá do Marisal. Poxa, no circuito, pode crer. O Led Label, o bota pra cima, a pressão. Um, dois, três, vai. Mega Chapolin. A Mega Chapolin chegou. A Mega Chapolin, a martelada biônica. Bora aquecer a Chapolin assim hoje no Lapinha do Outeiro. Colou, meu irmão. E também vamos fazer o fim. Essa noite nossa, vem comigo se envolver. Eu sou dos humildes, da pedreira e do Pará. No som da galera, nesse balão vamos lá. Meu amor, vamos dançar e agitar. Sou dos humildes do bairro da pedreira. Meu amor, vamos dançar e agitar. Sou mega príncipe, amor, com certeza. Oh, oh, oh, oh. Um abraço, meu parceiro Cearazinho, alucinado. Amigo do Madeirito, ele, Tozinho. Nada pra ti. Hoje curtindo aqui o Fox Safadão e também a nossa Chapolin. Hoje é lado a lado, meu irmão. Bora botando pra cima e na pressão, irmão. Chapolin. A gente também, minha irmã. Galera, que é sucesso, incentiva, vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Joga a mão pra cima com a galera da segunda, é super bem, vem, vem, faz o S, faz o S. LC Juninho metralhando com a família, super bem, vem, vem, faz o S, faz o S. Vejo todo o lado e a potência desse som indo bem, vem, vem, faz o bem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Bora liberar assim no Lapinha do Outeiro. Jurulas também com a gente. Hoje tá no circuito, pode crer.